brancas proteja meu velho Chico desse destino que o homem quer lhe dar. Desde menino que atravesso esse rio Juazeiro a Petrolina quando vou pro Ceará. Os ribeirinhos vão pedir a Olorum pra proteger o leito desse rio. Minha rainha, se revela teu segredo, como santa que te vejo, proteja meu velho Chico. Mamãe de Oxum, proteja sua beleza, tanta riqueza as águas levam para o mar. Mamãe de Oxum, na sua fuga caiu, a garrafa se quebrou e dela nasceu esse rio. Mamãe de Oxum, na sua fuga caiu, a garrafa se quebrou e dela nasceu esse rio. Minhas carrancas protejam meu velho Chico desse destino que o homem quer lhe dar. Desde menino que atravesso esse rio Juazeiro a Petrolina quando vou pro Ceará. Os ribeirinhos vão pedir a Olorum pra proteger o leito desse rio. Minha rainha, se revela teu segredo, como santa que te vejo, proteja meu velho Chico. Mamãe de Oxum, proteja sua beleza, tanta riqueza as águas levam para o mar. Mamãe de Oxum, na sua fuga caiu, a garrafa se quebrou e dela nasceu esse rio. Mamãe de Oxum, na sua fuga caiu, a garrafa se quebrou e dela nasceu esse rio. Proteja o rio!